cidade na coab, um viciado. Várias fitas, vários eco, várias brisas, vários trago. E os parceiros do Prezinho 5771. Tem rap na Virgínia, RRR1. O inimigo vem e diz: vai tentar sorte. Chega a notícia, prenderam o bigode. Eu de esquina com o Toyota, com Dera Pic Monstro. A Glock do Felipe, aquela ali era meu sonho. Quarta-feira, lua cheia e eu indo pra macumba. Cego, surdo e mudo, sem conhecer a escritura. Não conhecia o amor, não conhecia a alegria. Arrebatado de São Paulo, eu vim pra Santa Catarina. E chegando aqui, os maloqueiros de bombeto. Uma festa cheia de droga, um convite pra igreja. Ousadia apostólica, serviço de Cristo. Tem rap na igreja, eu fiz até discípulo. Tudo bom, sangue bom, mas pra mim não foi normal. Então colei no sabadão, com aranha e com soltar. Engatinhando pra Jesus, me lembro como fosse hoje. Aceitei o Senhor, GCD, R12. Ah, no culto no domingo, na semana li a palavra. Fim do ano de Neemias, batizado nas águas. Escola de profetas, conhecendo a Bíblia. Curso de oficiais, ungido em alguns dias. Eu sou filho da visão. Reconstruir. Restauração. Eu sou filho da visão. Aviva o dom que há em ti, sangue bom. Eu sou filho da visão. Reconstruir, restauração. Em Deus, eu sou filho da visão, tem que ter, né? Tem que ter humildade, lealdade, fidelidade. Tem que ser formado no caráter. O apostólico não tem a minha oposição, não. Pode se levantar, mas vai parar no chão. Força de trabalho, sucesso, a marca. Acontece o que for, mas o povo não para. Realizador no Brasil, o primeiro. Não chega atrasado, não somos derradeiros. Exportado por Deus, sou filho da visão. Eu faço do deserto a minha restauração. Eu era um passageiro no trem da tristeza. Onde serviu em vez de água, conhaque e cerveja. Por tanto tempo eu passei preso na ilusão. Com os irmãos de correria envolvidos na função. Tristeza no olhar de quem me viu crescer. Meu filho, me responda, quem é você? Mãe, eu te respeito, na vida eu não domino. Mas será possível, eu não conheço o meu filho. No vale de ossos secos subi um exército. No interior de São Paulo subi um soldado. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te tirei do canavial e te trouxe para sentar com os poderosos dessa terra. Eu te chamo pelo teu nome, eu tenho um plano em sua vida. Tirado da função, abraçado pelo PA, recuperado, sendo formado pra avançar. Como José, Josué, Davi e Neemias. Viver multiplicação no ano de Elias. Sentimos na pele o sofrimento de Cristo. Vivemos a palavra para a impossível. Acusador usa a TV e quer pôr um fim. Cai pra nós, ninguém inveja coisa ruim. E já passamos pelo vale, entramos na fornalha. Saímos em revista, mas a boca não cala. Isto é, viver o evangelho. Isto é, crescer no ministério. Isso é ser caçado porque incomodamos o safado do diabo que já derrotamos. Isso pra mim não envergonha a minha moral. Estamos com o apóstolo e a bispa porque até o final. Eu sou filho da visão. Reconstruir, restauração. Eu sou filho da visão. Aviva o dom que há em ti, sangue bom. Eu sou filho da visão. Reconstruir, restauração. Visão, igreja apostólica. Me emocionei, o princípio é a história. Deus se agrada dos humildes começo. Um casal, um lugar, fidelidade, um preço. Com a palma de uma mão, de um homem, um sinal. Vai chover no Brasil, no sobrenatural. A visão que nasceu no coração de Cristo, diferenciada. Pioneirismo. Igreja do rock, igreja de maluco. Igreja do jovem Satanás ficou confuso. Mover apostólico, a moda que não passa. E vai levando a salvação pra sua casa. Uma torre em São Paulo, no cartão postal. Deus é fiel, sem aliança com o mal. Eu sou filho da visão e eu digo a você: espada pelo apóstolo, renascer até morrer.